Xaner 63 no 5 para informação, um Papa Alfa 32 aproximando para a cabeceira auxiliar, sem interferir com a aproximação, ok? Continua a aproximação aguardando apenas pistão no zero livre. Boa tarde, Gol 1328, Duna, estabilizado. Gol 1328, boa tarde, continua a aproximação, aguardando o pistão no zero livre, é o número 3 para pouso em Salvador, ok? 328, na sua escuta. Está presente direto Guarambi, aguardando autorização 085, vai para o Zolo November. O vento 130 graus, 139. Ciente, Quebec. Trip 5240, solo 28, libere próxima à direita via eco, agilizando e chame solo em 121 decimal 9. 121 decimal 9, 5240. Brasil 4089, negativo, decolagem imediato quando autorizado, devido, temos agora mais dois tráfegos na final no zero. Aguarde por gentileza a autorização, ok? Excelente, não se escuta, Azul 4089. Boa tarde. 1806, 12685, obrigado, bom serviço. Obrigado, bom voo. Valeu. 5240, Alfa Kilo, Grupo 43. 3543 Novembro, suba para o 085. Está presente, 085, vai para o Novembro. 1928, desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no 3. Reporte localizador, Gol no 924. 924, desça até quanto? Gente, após a passagem da aeronave na final, um Boeing da Gol ali mantém o pistão no 0. Gente, após a passagem da aeronave da Gol ali mantém a cabeceira no 0, suba para 084. O Xaner 63 no 5, solo aos 30, libere próxima direita via Fox, agilizando e chame solo em 121 decimal 9. Liberando na Fox, chama no 129-63-7-63-5. Para 2000 pé, 63-63-20. Controle o papapapá, mais diante, Romel. Siga, Romeu. Tá livrando sobrevoo do Nordeste de Amaralina, senhor. Vai ingressar na linha do litoral e vai pra regresso. Gente, reporte passando o Parque Metropolitano de Pituá. Guarulhos, copia? Sim, tio. 3805, autorizado Guarulhos, 340, e a 50, decolando 1-0, primeira curva esquerda, Corrigindo, vindo curva direita na Dael, Leda de 10. Controle 1 no 935, vai acionar 5440. Autorizado Guarulhos 340, Vini Flamengo 50, decola 10, com curva direita, da El Leda de 10, com controle 1935, transponder 5440, 3805. 3805, chama para posto de estacionamento. Confirme. 328, chamou o solo? Afirmo, livrou a pista. Alfa Juliette 03. Alfa Juliette 03, com 328. Eco Zulu 9, me informe se chamado de pouso em Guanambi. 1800, Eco Zulu 9. Copiado, 1800. Grau 149. Livre decolagem da cabeceira no zero, azul 4089. Controle o papapá, mais Juliette Romeu através do parque de Itaçu. Torre 1862, Juliette Romeu. Juliette Romeu, chame a torre 1862. 186, graças, senhor, boa tarde. Torre, muito boa tarde, o papapá, mais Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, boa tarde, a intenção é pouso, prossegue direto para a Bata. Afirmativo. Gente, dá presente agilizando, autorizado cruzamento final no 028, reporte cruzando. Dá presente, autorizado, curva esquerda para o cruzamento da final do 90, Mike Juliette Romeu agilizando. O azul 4089, decolado 234, controle 119, decimal 35, bom voo. Controle 119, decimal 35, azul 4089. Decolado na Dael, cruzando 1500 pés. 4089, contato radar, suba para nível 300, saída da Dael. Sente, subindo para 300, saída da Dael, azul 4089. Está presente, pode apoiar a Dael? Afirmativo, o Dael, autorizado, 4089. Sente, está presente, pode apoiar a Dael, azul 4089. November, Recife solicita que o senhor informe estimado para o través de Vitória da Conquista. Só um minutinho, senhor. Quatro. Agora no 028, que reporta no solo controlado no pátio da Bata, o vento 150 graus e 09 nós. Gente, reportará no solo controlado da Bata, mais que Zé Chambel. Graças. Ciente. 24, complete LS, chame a torre 1862. 186, agora 924. Só Salvador, TAM 3805 no 11 para pushback acionamento. 3805 está autorizado, chama ataque. Bora. E outra 205? Eu vi outra 205, vai chamar para o táxi, obrigado. Eu só poderia confirmar o vento pro Mike Red Chamel? 120 graus, 119. Graças. Oi, Salvador, boa tarde, Golo 924, uma milha do externo, baixada e travada. 924, pouso autorizado, pistão no zero, vento 140 graus, 15 nós. Apenas para informação, Robson 44, à sua esquerda, aproximando direto para um pátio, à sua esquerda também, sem interferir com o eixo de aproximação, ok? Ok, sente Golo 924. Mike Red Romeo, solo controlado da base. Sente, solo aos 39, frequência livre, boa tarde. Boa tarde, graça. Para 2000 pés, autorizado final LS, reporte localizador, 632A. Porta lá. Controle Salvador, azul 4089. Após da El, solicita pro A230 por 50 milhas, a fim de evitar formações. 230? Afirmo, 230. Ok, está autorizado para o 230, desvio do 409. Certo, livre desvio do azul 409. 600, cliente da CBEC para autorização de prazo. 600, Natal autorizado, 370, via Upers 10. Decola pistão no zero, primeira curva esquerda, pouca transição, zipar. Controle 11935, transponder 5452. Está autorizado Natal 370, via Upers Zulu 10, decolando na pista 10 com curva esquerda, pouca transição Zipar. Controle de saída 1935, transponder 5452, gol 1600. 1600 está correto, chama o puxa sonar. Cortará 1600. Azul 4089, chame Recife, frequência 251, no alterno 3325. 24, solo 41, libere próxima direita via Fox e chame solo em 121, decimal 9. 3325. 251, 3325, obrigado, bom dia. Bom dia. 4. Tem o campo à vista, 6320. Chama a torre 18862 para completar o ILS, 6320. 386, boa. Boa tarde. Eco Zulu 90, Salvador. Prossiga, Eco Zulu 90. Em Recife, frequência 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 128, decimal 8, 126, decimal 0, Eco Zulu 90. Dois quatro, escuta. 2-4, solo. Solo 9-2-4, ainda na escuta da torre. 9-2-4, solo, Salvador. Gentileza, solo agora em 1-2-1, decimal 9. E mantenha a posição antes do ataque da Juliette, ok? Antes da Juliette, 2-1-9, obrigado. Solo 924, vai manter antes da Juliette. 924 ingressa, Juliette 01. Juliette 01, 924. Lutando 3805, ponto de espera 10, pronto. Lutando 3805, mantenha o ponto de espera da 10. Mantenha a posição 3805. Torre Salvador, muito boa tarde, Ocean 6320. Ocean 6320, pouso autorizado, pistão 10, vento 130 graus, 149, check 3. Sobrepouso, pistão no 0, 6320, baixou e travou. Salvador, é o TAM 3661? TAM 3661, Ilhéus, autorizado, nível 240, via Golf 677. Decola da 10, primeira curva direita, na Dael Leda, controle 11935, aciona 5454. Confirmando, corrigindo, nível 140, 1140. Autorizado Ilhéus, nível 140, Golf 677, decola da 10, curva direita, da Euleda. 11935 é o controle 5454 no transponder. O 3361 está correto, o senhor vai solicitar 140 mesmo? Confirmo. Gente. Solo 924, confira a posição, por favor. Ingressa na Juliette 01. 01, ok, obrigado. Solo Gol na 600, portão 5 para pushback e acionamento. Na 600 está autorizado de um ataque. Liga pushback e acionamento, Gol na 600. Alô, muito boa tarde, é o Gol 394, que dá informação, Quebec. Solicita 320, Galeão. Conta, eu tenho 36, copia, agora a coordenação 38. Copia 36. 394, autorizado Galeão, 360, via per novembro 857, Porto Seguro, autorizou 16. Bricola da pistão 10, primeira curva direita, Nadael, Leda, Bidev, controle 11935, transponder 5450. Via Fox, chame solo em 121, decimal 9. Gente, direita na Fox, na Fox 219, boa. Até Porto Seguro, Oscar Zulu, Onomeia, decola da 10, curva direita, Dael, Leda, Bidev, 119,35, 4450. 394, tá correto, chama o posicionar. Cortará para pushback e acionamento, o Gol 394. Solo, TAM 3661, é o nível 140 mesmo. Gente, então o senhor vai modificar o transponder para 0263. E a saída agora vai ser coral. 0263 é a coral e a saída, 3660. Cliente, é uma puxa. Bora. Solo, boa tarde, Ocean Air 6320, Librão. 6320, Alfa Juliette, remota 13. Alfa Juliette para remota 13, 6320. Salvador, boa tarde, está passando o Lima, aquele Zulu, centro da Quebec. Lima, aquele Zulu, sinificação 075, repórter da descida, uso na 17. Negativo, senhor, seria 10. Gente, Lima, aquele Zulu, vou na proa de toque, toque, chegada a mão, repórter da descida. Intenção em prossegue visual, no grande corredor Candeia, positivo? Positivo, vou na Pro de Paripe, repórter da descida. Positivo então, na Pro de Paripe, já no ponto ideal. Positivo, descida para 2.500, 2.500, azul, 1.0, 1.3. 2.500, 1.0, 1.3, lembra aquele Zulu. Salvador, trip 5489. 489, Vitória da Conquista, autorizado, 200, direto, decola da 10, primeira curva direita, na Goleval, controle 1-9-3-5, transponder 5466. Ok, decola, é o 200, decola da 10, curva direita, Goleval. 7935, eu transporte 5466, o trip 5489. 5489, chama para puxar o estacionamento. Chamará. Para o táxi, gol 1600, está com 113 a bordo, alterna Maceió, com 2 horas e 40 de autonomia. 1600, táxi em frente, pátio, índia, alta, com espera da 10, torre 1186, altímetro 0-3. Autorizado, pátio índia, ponto 0386, gol 1600. Liberal, autorizado, voo local no meu pé, vai decolar da 17, com curva esquerda no forte, controle 1935, transponder padrão, índia no liberal. Salvador, boa tarde, gol 1336, tem que estar Quebec. 3302 a bordo, pátio 4, acionamento táxi em torno 1-9-6. Liberal, Alfa Livre, acionamento, chama táxi. Yeah. Copia. 333, autorizado São Paulo, 360, autorizou 1-6, decola da 1-0, primeira curva direita, da El Leda Bridge, controle 1-9-3-5, transponder 5-4-6. Poderia confirmar o transponder, por favor? Sim. Poderia confirmar o transponder? 5-4-6-5. Autorizado para São Paulo, nível 360, autorizou 1-6, da El Bridge, Leda Bridge, com curva, decola da 1-0, curva direita, 1-9-3-5, 5-4-6-5, gol 1-3-3-3. 3-3-3, chama, puxa o sonar. Sim. Em November Alfa, reporte no ponto de espera, linha de parada, 1012 no altímetro. Boa tarde, é o Trip 5626. Trip 5626, aciona a identificação, a chegada a BOF desce ao 060, nível 60. No ponto ideal. Está presente ao 060, PRO de BOF, Trip 5626. Trip 5626, né? Pro de BOF e desce no ponto ideal até o 060. Reportará livrando. Salvador, Gol 600, boa tarde, passa 1800 pés. Está sob contato radar, sobre a 370, a saída Pucajamos e Parda, presente, voa pro de Jama, após Jamos e Par. Na presente Jamos, Jamos e Par, autorizado, sem restrições ao 370, Gol 600. 3805, chama Recife no 251, alternando no 3325. 251, 3325, obrigado, boa tarde, 3805. 3661, para posicionamento. Confirmando, SAM 3661, no SAMU? Afirmo, para posicionamento. Autorizado, SAM, SAM para o táxi. Livre da restrição e pelo, autorizado final LSFE, reporta estabilizado. Dívida, restrição e pilô, desce direto para 2000, vai chamar estabilizado. Poxa, né, 1141, ajuste no 012. Sim, ajuste 1012. 12, obrigado. Solo Salvador, o voo 1394, posição 2, sete acionamento. Inicia-se imediato. Negativo. O TAN já iniciou no 8. Negativo, ainda está aguardando a pessoa do Finger aqui. No 394 está autorizado, SAM e táxi. Reportará táxi no 394, tá bom. Salvador, o...